E de imediato pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, o segundo livro aí da Bíblia, no capítulo 17. Êxodo 17. Veja aí esta palavra de Deus. Versículo 8, 17, 8. Quem leu o devocional hoje, esse era o assunto de hoje do devocional, né? Diz ali, veja só. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel num lugar chamado Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do outeiro da montanha e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Estamos falando nesta noite, então, de uma guerra. Deixa eu dizer, primeira, a coisa mais importante que você pode ouvir na sua vida: nunca faça guerra contra Deus. Amém? Nunca tente vencer Deus. Não é que a gente vai querer pegar em espada, em armas, contra Deus, isso até seria impossível. Mas não pensemos nós que a gente vai conseguir dobrar Deus a seguir a nós. É o inverso, é nós que nos dobramos a segui-lo. O que está acontecendo aqui nesse pano de fundo dessa parte bíblica? Israel tinha acabado de sair da escravidão, 400 anos na escravidão. Deus tirara eles com milagres de lá. Deus havia aberto um braço do Mar Vermelho. Aquelas pessoas vinham de milagre em milagre, indo na direção de Canaã. A viagem inicialmente duraria 40 dias, ao natural. E por causa de pecados do povo de Israel, a viagem tornou-se em 40 anos. Mas esse não é o principal assunto deste momento. Conforme Israel estava indo, se levanta um povo poderoso do deserto. Não os egípcios. Um povo poderoso e faz guerra contra o povo de Deus. É o primeiro povo que se levanta contra o povo de Deus depois que Israel estava liberto do Egito. Esses chamados amalequitas, aqui representados e chamados pelo seu rei Amaleque. Pois esses amalequitas é o primeiro povo pagão. Onde é que Israel estava indo? Para Canaã. E era plano de Deus levá-los a Canaã. E ninguém ia interromper isso. Agora esse Amaleque pensou que interromperia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum inimigo de graça? Que você não fez nada e a pessoa não gosta de ti? Quem tem pode balançar a cabeça. Essa semana ainda descobri mais uns a respeito de mim. Nunca tivemos uma desavença, não trocamos uma palavra ruim, nunca. Mas sei que falo mal de mim. Inimigos de graça. Acho eu, viu? Você tem algum inimigo de graça? Quem tem aí, pode dizer, não é pecado ter inimigo. Pecado é se nós geramos inimigos. Mas se o inimigo se gera sozinho, o problema é dele. Tudo bem? Tem pessoas que às vezes antipatizam com você ou comigo. Olha para a tua... Não, não gostei desse homem. Não gostei daquela mulher. Ou passou num lugar, quem sabe não te cumprimentou. Até nem te viu. E a pessoa já antipatiza. E não só antipatiza, porque o antipatizar é um sentimento. Mas muitos começam a falar dos seus sentimentos para outros. E vão desmerecendo a imagem de outros por nada. O que é que Israel fez de mal contra Amaleque? O que é que ele fez de mal? Nada, nem se conheciam. Nunca Israel tinha passado nesse deserto, anteriormente não. Uma briga de graça, esse rei maligno. Mas lembram, esse rei representa o reino do diabo. E Israel representa o reino de Deus. Então, na verdade, é uma briga. É uma briga também espiritual. Não é só pegar em espadas lá na antiguidade e vamos se matar uns aos outros. Não, tinha algo espiritual naquilo ali. Pois, você está com a sua Bíblia aberta? Vamos um pouquinho adiante ao livro de Deuteronômio. Vocês vão ver a maldade dessa gente que representava o diabo. Nem podia ser diferente também, né? Lá no Deuteronômio 25, eu queria te mostrar uma coisa ali, extremamente importante. Vocês podem ter lido o devocional hoje, ah, pastor, tudo isso não estava no devocional. Claro que não, né? Não cabe em 10 linhas tudo que eu vou falar aqui em 40 minutos. Veja ali, no capítulo 25, versículo 17... Já tinham se passado agora 40 anos do Êxodo até o Deuteronômio, se passaram 40 anos. O Êxodo foi escrito no início do deserto. Agora o Deuteronômio é escrito no final do deserto. Já vão entrar em Canaã. Olha o que Moisés ainda deixou escrito. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Se passaram 40 anos. Quando tu saías do Egito, como ele veio ao teu encontro no caminho e te atacou na retaguarda. E atacou todos os desfalecidos, as pessoas que estavam fracas, que iam após ti. Quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Esse tal de Amaleque com o seu povo é traiçoeiro. Você viu o que diz a Bíblia aqui? Atacou pela retaguarda. Onde é a retaguarda? Nas costas. É covarde, é maldoso, ataca pelas costas. Vejo aqui. Ontem eu fui numa casa e tinha um cachorro. E quando tem cachorro, eu estou sempre ligado, viu? Quem aqui está ligado também com cachorro? O cachorro estava na corrente, mas eu não confio em animal nenhum. Nenhum, viu? Animal é animal. Tem gente que bota uma criança passar debaixo de um cavalo. Tem cara que bota a boca dentro da cabeça do crocodilo. Tu confia no crocodilo? Os caras fazem aquilo a vida inteira, mas um dia dá errado. Mas não vai ser comigo, porque eu não faço esse teste. E nem contigo, não é, meu irmão? Minha irmã? Nem contigo. Tem cara que entra dentro da jaula do leão. Eu não entro. Animal é animal. Né? Vejam só, esse homem, assim também, não dá para confiar. Escuta o que eu estou dizendo. Nunca confie numa pessoa traiçoeira. Pastor, não é de perdoar. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Não sejam ingênuos. Traiçoeiros sempre serão traiçoeiros. Aí nessa casa, eu estava lá e eu ia passando. Quando eu dei as costas para o cachorro, ele veio a milhão. Mas eu senti aquele vento vindo. Parece que o vento veio antes do cachorro. Veio aquele vento e eu dei um salto para frente e graças a Deus tinha uma corrente e ele se engasgou na corrente lá. Ele esperou eu dar as costas. Tem cachorro assim, você sabia? Tem cachorro assim, espera você dar as costas e te ataca. Mas como eu não confio em animal nenhum, eu estou sempre ligado com animal. Isso é uma boa dica, viu? É uma boa dica. Ah, pastor, tem um pitbull aqui, é bem mansinho. Não, eu nessa eu não entro. Amarra esse bicho aí, senão eu não entro, né? É mansinho até o dia atacar. Quanta criancinha já foi atacada, mordida na cabeça? Por cachorros conhecidos, não desconhecidos. Mas o meu assunto hoje aqui não é cachorro, tá? É falar desse povo, que era um povo que foi traiçoeiro. Israel estava indo a Canaã. Deus ia cumprir um grande plano na vida de Israel. E esse Amaleque tentou impedir. Impedir quem? No fundo, está tentando impedir Deus. Nunca tente lutar contra Deus. Você não vai vencer. Nem eu vou vencer e ninguém vai vencer. Se você lembrar ao longo da história, quantos impérios já se levantaram contra o cristianismo? Contra Deus. Atualmente tem gente se levantando contra Deus aqui no nosso país. Em outros países que é proibida a fé cristã. Outros lugares que os cristãos são presos. É só uma questão de tempo e esses governantes vão cair. E quem vai continuar de pé? Deus. A obra de Deus ninguém destrói, meus irmãos. Pode temporariamente interromper, pressionar, fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém pode impedir, amém? E aqui esse Amaleque pensou que poderia impedir a obra de Deus. Esse homem e esse povo era tão ruim, tão maligno, que tinha gente, pelo jeito tinha gente doente, cansada, os desfalecidos, diz aqui, né? Talvez tinha idosos que quase não caminhavam mais e caminhar no deserto, que jeito. E esse Amaleque veio e deve ter os velhos e crianças, talvez estavam lá atrás, né? E quem é que ele foi matar primeiro? Os idosos e as crianças, os doentes. Sabe, um homem e um povo ruim demais se levantou contra Deus. Lá no final do deserto. O Amaleque já tinha sido destruído, e o Moisés, já bem idoso também, 120 anos, Moisés diz para Josué: Josué, lembra-te do Amaleque, esse Amaleque é ruim, tu não dá as costas para ele, Amaleque, Josué, tu te cuida, lembra o que ele fez para nós? Irmãos, não sejam ingênuos. Tem um ditado aí no interior que fala assim, ó, cachorro que come ovelha, como é que termina o ditado, os mais velhos, sabe? Só matando. Não vão dizer, o pastor Paulo mandou sair matando aí, não é isso, tá? Mas eu quero dizer, pessoas de mau caráter. Tem uns que até vêm para a igreja, mas não se converteram. Talvez vocês já foram decepcionados por um falso crente. Já foi decepcionado por um falso crente. Nunca transformou o caráter. Nunca transformou a vida realmente. Talvez veio para a igreja até para tirar proveito. Buscando bênção, buscando isso, buscando aquilo. Quem sabe ter mais um grupo social para dar mais algum golpe. Geralmente golpe financeiro. Cuidado. Quem vende história ruim, cuidado, para não dizer mais coisa. Esse Amaleque era ruim, esse homem. Traiçoeiro, matava os fracos. E ele fez guerra contra Israel. Deixa eu dizer uma coisa também. Quando a gente anda com o Senhor, sempre haverá guerra. Sabiam? Se você andar com o Senhor, vai haver guerra. Vai ter pessoa que vai debochar de ti. Outros até vão te afrontar. Outros vão se afastar. Vai haver guerra, meus irmãos. Alguém aqui viveu já a vida cristã sem um contratempo? Não existe isso. Só o nosso cantor popular, que tem 1 milhão de amigos. Né? E só na música, porque ele também não tem 1 milhão de amigos. É uma pessoa até muito reservada na sua vida particular. Não dá para nós agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, eu já vou te antecipar. Você desagrada a Deus. Eu não estou saindo dizendo, saia por aí, arrumando inimizade gratuita. Não é isso. Mas quando nós temos que tomar uma posição entre o Senhor e uma situação ou uma pessoa, fique sempre do lado do Senhor. Porque nós, nem nossos amigos, não vamos vencer Deus. Pois esse Amaleque pensou que venceria Deus. Agora vem uma outra coisa importante dessa palavra bíblica. Moisés já tinha em torno de 120 anos. Não podia mais pegar em espada e a luta, não tinha mais forças para isso. Mas o seu futuro substituto, Josué, era um homem forte, vigoroso. A vida inteira serviu ao reino de Deus e serviu ao próprio Moisés. E o velho Moisés diz, Josué, pega uns homens bons de guerra aqui e vai nessa luta. Esse homem se levantou contra nós, esse homem vai impedir o nosso caminho, ele quer impedir, vai à luta. E eu e o teu tio e o que tem o Arão e também o Ur, que parece que é o outro tio também, nós vamos para a oração. Sempre que tivermos uma batalha na vida, nós temos que orar e nós temos que agir. Ah, vamos orar! Ia vir o Amaleque e ia cortar o pescoço de todo mundo se estivesse só orando. Nós vamos orar, mas nós vamos agir. Se você simplesmente cruzar os braços e dizer, Deus manda as coisas gratuitamente do céu, eu vou te antecipar. Não vai vir. Quem aqui é vendedor, trabalha com vendas, alguns trabalham com vendas. Você pode orar, Deus, amanhã me dá boas vendas. Tudo bem. Mas você vai ter que pegar sua pastinha, seu automóvel e bater nos clientes. Porta em porta. Se você orar e ficar em casa, não vai fazer venda nenhuma. Não é assim? Então nós oramos e nós trabalhamos. E aqui então, um grupo, seria como se fosse a igreja. Ainda que um grupo está orando. O outro grupo está na frente de batalha, está evangelizando, está fazendo contatos, está visitando, está isso, está aquilo. É isso que está acontecendo aqui. Só que lá pelas tantas, o Moisés já idoso, estava orando o dia inteiro, lá cansou. E quando os braços dele baixaram, o que aconteceu lá? Lá onde a guerra estava acontecendo corpo a corpo, Israel começou a perder. O povo de Deus começou a perder. E aí ele levantava os braços em oração de novo, o povo de Deus começava a ganhar. Você tem essa experiência que quando você está orando, quanta porta Deus abre? E de repente a gente dá uma aliviada na oração e nós começamos a não nos dar bem. E até aquilo que sabemos fazer não dá certo. Porque faltava a bênção de Deus. Pois a oração era tão necessária que lá pelas tantas estavam esses três homens cansados. Botaram o Moisés sentado numa pedra, vocês viram ali? E os outros dois ficaram de pé, e deve ter botado as mãos do Moisés, deviam estar assim, e eles se escorando os ombros de baixo. E isso foi até o pôr do sol. Por que dessa palavra num final de ano? Às vezes a gente chega no final do ano, já louco para parar. É ou não é? Quem é que já está meio cansado ou até bem cansado no final do ano? Quem é que está suspirando, desejando por umas férias? Acho que dá para dar todo mundo. Nem precisa fazer essa pergunta, pastor. Quem de nós não gostaria talvez de ir lá para a praia, ficar uns dias, ou lá para o meio do mato? Na beira de um arroio, sozinho, pescando, né? Alguém gosta de pescar aí no interior? Olha aí, ó, tem uns companheiros de pesca aí. Quem é que não gosta? Para aliviar a cabeça, sair desse barulhão todo. E a gente, eu já estou cansado. E a nossa canseira, às vezes ela não é só física, ela começa a ser um cansaço espiritual também. Estou cansado, passei um ano aí buscando a Deus e tudo bem, está tudo ótimo. Mas eu queria dar uma descansada. E aí é o perigo. Faltam poucos dias para terminar o ano. Vamos lutar até o final. Ore, essa zoeira, esse barulho todo de Natal, isso muitas vezes faz com que a gente mude o foco. De repente a gente começa a entrar num espírito meio comercial. E até para nós crentes pode o perigo de Natal virar só comércio. Então fique lutando para você não ser pego por esse espírito aí. Veja, então quando depois eles mantiveram a oração, lá no versículo 13, diz que o Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Josué venceu. Eu vou te dizer uma outra coisa que eu julgo extremamente importante. Aqui nessa igreja, tem algumas pessoas, eu não sei se dá para a gente botar em grau de importância, mas algumas pessoas que nunca apareceram aqui no púlpito, nunca estiveram aqui no altar. E acho eu, estou dizendo acho eu, que estão entre as mais importantes dessa igreja. Gente que não está na vitrine, mas sabe onde eles estão? Que nem aqui, ó, gente que não está lá na frente de guerra, nem está aqui em cima, nem está aí. Gente que está orando, que está jejuando, está buscando a Deus em favor do todo da igreja. Eu valorizo muito isso. Claro que eu valorizo o pessoal que põe a mão na massa. Olha aqui, Josué e uma equipe de homens estavam lá lutando. Mas tinha outros três lá na montanha, que o pessoal nem sabia, de repente, que estavam lá e estavam lá orando. Ainda que em alguns momentos cansaram. E às vezes a gente cansa, aqui ninguém é super crente, super homem, super mulher. De vez em quando a gente cansa. Ou só eu canso de vez em quando. Nós cansamos, nosso físico, e às vezes até a nossa vida espiritual está meio devagar. Vamos lá, vamos reagir, irmãos. Reagir, faltam apenas 11 dias para terminar o ano, 12 dias. Não te entrega agora, quando está já quase encerrando o ano, um ano de bênção, um ano de vitória. Até o grande Moisés, teve um momento que ele não aguentou e disse, ah, que cansaço. Só quando ele viu os irmãos lá começar a perder a guerra, ele pediu ajuda. Ele não tinha forças mais, nem ele próprio. Você já viu quando a gente fica muito tempo com as mãos numa posição que normalmente nós não usamos, os braços? Daqui um pouco os músculos que tu não usa normalmente vão começar a reclamar, vai vir dor, não vai? E aí você dá uma baixadinha e diz, ah, oh, que ali chega, dá uma mexida nos braços. Espiritualmente às vezes acontece, a gente está sempre ali na luta, ah. Mas aí você vê que as coisas começam a não dar certo. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos pedir ajuda para os outros. Irmão, irmã, de repente tem que dizer, me ajuda a orar por mim. Eu estou numa luta, não estou conseguindo, não estou dando conta sozinho. Me ajuda a orar. Vamos fazer uma semana juntos. Tu ora lá na tua casa, eu na minha. Mas vamos a gente se comprometer de orar um pelo outro. De apoiar um outro. Olha, esse homem praticamente aqui, desconhecido. Dizem que era casado com Miriam. Então o negócio está bem em família aqui. Arão, Moisés. Então eram dois irmãos e um cunhado. Estavam orando, todos homens já idosos. O Arão era mais idoso ainda. O Ur, provavelmente mais idoso. Os dois mais idosos que o próprio Moisés. Estavam lá na montanha. Ninguém via eles orando, mas o resultado todos viam. O resultado, ora positivo, ora negativo. E aqui para mim, irmãos, tem uma coisa tremendamente espiritual e natural. Nós não ganhamos todas as batalhas que a gente se mete. Você ganha todas? Não, né? Por isso que eu digo... Nós perdemos algumas coisas, nós não ganhamos tudo. Sabe por que nós não ganhamos tudo? Por causa da fraqueza que habita em nós. Nós somos falíveis, nós somos limitados, nós não somos todo poderoso. Se fôssemos todo poderoso, seríamos Deus. Nem tudo que nós fizemos dá certo. Ou tem alguém que tudo que fez deu certo. Então você não é desse mundo. E isso nos faz ser humildes. De depender de Deus. E dizer, Deus, eu preciso de ti. Eu até sei fazer tal coisa. Eu sei realizar o meu serviço. Sei aquilo. Aqui na igreja eu sei fazer. Mas sobretudo eu preciso da tua bênção, Senhor. E a última coisa que eu queria te dizer: todos que lutam contra Deus, todos serão punidos pelo próprio Deus. Olha o Amaleque. Você viu ali uma coisa terrível, foi dito a respeito dele no verso 14? Olha o que o Senhor disse para Moisés: escreve isto para a memória num livro. E repete para Josué, que vai ser o teu substituto. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Esse homem lutou contra o meu povo, esse homem lutou contra mim, eu vou acabar com ele. Hoje talvez você vai entender uma coisa que aconteceu com o rei Saul. Quando o rei Saul, o primeiro rei, Deus colocou Saul no lugar para reinar. E houve uma batalha que Deus disse: Saul, vai lá e mata tudo. Animais, pessoas, não deixa sobrar ninguém. Você lembra dessa parte bíblica lá em Samuel? E o Saul foi lá e fez, vamos dizer, o serviço pela metade. E trouxe vivo especialmente um homem chamado Agag. E quem era esse Agag? Rei dos Amalequitas. Já tinham se passado, mais ou menos desse episódio para aquele, se tinham se passado uns 450 anos. Deus tem memória. Chegou a mandar escrever, né? Escreve aí para ninguém esquecer. Tinha se passado esse período todo. E aí Deus disse: Saul, acaba com tudo. Porque Deus é que disse que ia riscar a memória desse homem, da família desse homem, da face da terra. E aí o Saul poupou. E aí, pois ele perde o seu posto de rei. E chega Samuel, o maior homem, talvez daquele período ali, o maior homem em Israel. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Matar o Agag. Esse Agag ainda era um resquício. Era alguém que ainda estava sobrando dessa antiga família maligna que se levantou contra Deus. Onde nasceram esses amalequitas? Onde, quem é a raiz humana deles? Se abismem. Mas é Esaú. O Esaú não gostava das coisas espirituais. Irmão do Jacó. Um dia estava louco de fome e o Jacó tinha uma comida. E aí o Jacó também esperto, os dois ali era uma briga de foice, viu? O Jacó ainda não era convertido. E aí o Esaú: me dá um pouco dessa comida, meu irmão, estou louco de fome. Não, não dou, só se tu transfere o teu direito de filho mais velho para mim. Havia uma bênção sobre a vida do filho mais velho. Tu transferes para mim, eu te dou a comida. E aí o Esaú disse: que adianta eu ter esse direito? Que bênção é essa? Eu quero ir comer. Eu quero resolver meu problema agora. Era um homem que desprezava as coisas espirituais. Sabe, tudo que você faz hoje, vocês, irmãos que tem aí, tem irmãos aí com 20 e poucos, 30 anos, estão começando a família. Outros de nós já temos, estamos na faixa dos 40, 50. Com os filhos meio criados, outros na faixa dos 60, 70, com os filhos já bem criados. Tudo que você fizer agora, diante de Deus e também em relação às pessoas, vai respingar nos teus filhos, nos teus netos, bisnetos e assim por diante. Sabe por quê? Porque Deus tem memória. Ele vai recompensar aquelas pessoas que o amam. E Deus vai punir aqueles que se levantam contra o reino dele. Essa semana, uma pessoa que mexeu com feitiçaria a vida inteira, serviu ao diabo intencionalmente, sabendo o que estava fazendo. Mandou dizer que quer falar comigo. Que é para eu ir orar por ele. Que bom. Fiquei feliz. Um dia encontrei essa pessoa. Eu conheço ele bem pouco e sei que ele serve a outros deuses, muito diferente do nosso. E eu sabia da religião dele, mas eu não tive problema nenhum. Cheguei e dei um abraço nele. Ele disse, não toca em mim, a minha religião não permite. Porque talvez não pode ser tocado por impuros. Né? Por impuros. Ou não pode ser tocado pelos filhos de Deus, sei lá o que eles têm como doutrina. Não toca em mim. Ele disse, não, eu toco em ti sim. E eu disse para ele, eu toco em ti e te dou um abraço. Porque o meu Deus quer te abençoar. Eu disse para ele. Não era em tom de briga, nada disso. Em tom mesmo assim, ó, de amor com aquela pessoa. Agora a semana mandou dizer. Tomara que se converta. Depois de uma vida inteira, trabalhando para o outro lado. Tomara que se converta. Porque a pessoa que não se volta para Deus, ela está atraindo sobre si maldição. E não é só sobre si. Esse Amaleque fez um mal que por 450 anos depois ainda Deus estava trabalhando para destruir eles. E vocês lembram, agora as mulheres. Uma coisa que foi falada na conferência de mulheres, que teve um homem maligno no tempo de Esther, que se levantou para acabar com todos os judeus que haviam naqueles dias. Sabe de que povo era aquele homem? Foi falado lá na conferência de mulher. Era o último dos amalequitas, o último. E ele se levantou contra o povo de Deus e acabou enforcado. Não vale a pena lutar contra Deus. Não vale a pena se voltar contra ele nem contra os filhos dele. Porque o Senhor defende os seus. Amém, meus irmãos? Amém? Queria deixar essa palavra. Mesmo nesse final de ano, luta. Não descuida do teu tempo com Deus, da tua oração, da tua busca pelo Senhor. Não descuida. Ah, mas já é clima de Natal. Ora! Teve um ano, há uns anos atrás, aqui em Canoas. Bem na meia-noite do dia 31 de dezembro. Aquele foguetório toda, bomba, bum, bum, bum, para tudo que é lado. E aqui no Big, uns bandidos explodiram o Big. Quem lembra disso? Alguns lembram? Olha aí, ó, viu? Bem à meia-noite, quando estava todo mundo desapercebido, descuidado, largando bomba, os bandidos aproveitaram, na mesma hora largaram uma bomba. Ninguém ouviu, acharam que era um foguete um pouco maior. Era, não, acho que era para arrombar o cofre do Big, coisa assim. Sabe, quando a gente descuida, é naquela hora que o diabo larga suas bombas. Depende, a gente está todo num clima de Natal, papapá, papapá. E aquela hora que ele infiltra, às vezes, uma coisa ruim no nosso meio. Ou numa família, ou mesmo numa igreja. Fique vigiando. Fique vigiando. Lute. Tem um aspecto que você vai ter que pôr a mão na massa. Tem um aspecto que é espiritual, que é orar mesmo. E você vai ver que o Senhor, ele vai desbaratar. Porque os inimigos nossos, ao mesmo tempo, são inimigos do Senhor. São ou não são, meu? Os inimigos dos teus filhos são teus amigos? Júlio, os inimigos dos teus filhos, alguém que só quer ver o mal dos teus filhos? Não são. Meu não são também. Quem é inimigo do meu filho é meu inimigo. E seu? Não, pastor. Vai ver que ele é só inimigo do meu filho, mas... Não. É automática a inimizade. É ou não é? Senão a gente vai ser um ingênuo, um babaca, não vai? Clayton, os inimigos dos teus filhos são teus inimigos? E são mesmo. É isso aí, meus irmãos. Tem alguém escandalizado com isso? Experimente ser amigo dos inimigos dos teus filhos. Você vai ver o que vai dar. Depois tu me diz, mas já o estrago vai estar feito. Ore, cuide, vigie. Levanta a mão e quando você não está conseguindo orar, que chega. Pede ajuda. Até o grande Moisés pediu ajuda, não é feio. Você tem que orar sentado, ora sentado, tá? Se não dá mais de pé, ora sentado. Se o joelho já não te ajuda mais, porque algum probleminha de idade, Então ora noutra posição, mas de maneira que você ore, você fale com Deus. Vamos fechar bem os últimos 12 dias? Vamos? Vamos ficar de pé, meu. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu gostaria que você levantasse as mãos ao céu agora. Para orar. Eu te convido a essa posição de oração hoje. Vamos ficar orando um pouco nessa posição. Pede a Deus algo que vai ser abençoador para o reino de Deus. Peça algo que vai ser abençoador para o reino de Deus. Deus, me dá mais fé, porque eu quero abençoar o teu reino. Me dá saúde, Deus, porque eu quero colocar minha saúde no teu reino. Estou te dando sugestões de oração. Me dá meus filhos, ou meu pai, minha mãe, para juntos servirmos no teu reino. Me dá dinheiro, Senhor, que eu quero pôr dinheiro no teu reino. Nós estamos indo, meus irmãos, rumo à nossa Canaã celestial. E tem muito inimigo querendo impedir isso. Os servos do maligno. E às vezes travestidos de crentes. Lute, lute, preserve a sua vida espiritual. E se estás cansado, pede um apoio de oração para irmãos que são teus amigos, que estão mais próximos a ti. Para líderes da igreja, pede apoio de oração, aleluia, Deus. Ore ao Senhor, se você está numa luta, ore ao Senhor. Amanhã, de repente, você vai ter que botar a mão na massa, mas você já orou hoje. E vai orar amanhã de manhã, e depois vai à luta. Ore ao Senhor, aleluia, Deus. Nós levantamos nossas mãos a ti, Senhor. Não é punhos fechados, querendo como que brigar com o Senhor, mas mãos abertas, mãos que não tem nada nelas. A não ser um pedido, Deus, para que venha o teu reino. E nós somos parte do teu reino. Nos ajuda, Senhor, a que nada impeça, nada absolutamente impeça o nosso caminhar até ti, Senhor. E nessa noite agora, Pai, que temos a ceia do Senhor, nós queremos renovar nossa fidelidade, nossa aliança contigo. Não queremos ser cristãos mais ou menos, um pouco fiéis e um pouco infiéis, não. Nós queremos ser totalmente fiéis. Você quer assim, meu irmão? Aleluia, Deus. Nós queremos ser cristãos, ó Deus, que sabem que são a noiva do Senhor, que estamos nos preparando para o encontro contigo. Uma noiva limpa, uma noiva que não se envolve com os falsos deuses ou com este mundo, como que então se prostituindo. Não, nós somos uma noiva limpa e pura. Oh Deus, queremos ser uma noiva, como diz ali na tua palavra, sem ruga, sem mancha, sem defeitos, para nos apresentar eternamente diante do Senhor, Pai. Perdoa nossos pecados, Deus, naquilo que nós, até às vezes voluntariamente, transgredimos. Naquilo que não tivemos consciência que estava errado, nos perdoa, mas também nos esclarece, para que não façamos de novo algo que vem destruir a nossa própria fé. No nome de Jesus oramos, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.